Então, nosso tema dessa tarde é as pedras no caminho. E a gente vai iniciar fazendo algumas perguntas, né, para que fiquem na nossa mente, para que a gente possa entender. Pedras no caminho é uma linguagem, uma figura de linguagem, né? E o que, que isso quer dizer? Então, a pergunta, o que, que é o caminho e o que, que são essas pedras que estão no caminho? A segunda pergunta, por que, que existem pedras no caminho? Se é que existem. Então, para a gente se questionar. Uma terceira, quem colocou essas pedras no nosso caminho? E uma quarta pergunta, existe um outro caminho mais suave para ser trilhado por nós? Tem uma propaganda que passava um tempo atrás na televisão, que ela dizia que não são as respostas que movem o mundo, mas são as perguntas. Porque no momento em que a gente questiona, a gente já está buscando uma amplitude do nosso conhecimento. A gente está tentando descobrir o porquê que as coisas são como são, ao invés de simplesmente aceitar sem saber. Então, quando a gente pergunta o que é o caminho, né? É claro que a gente sabe. O caminho é a nossa trajetória, a nossa vida. O nosso caminho, quando a gente fala, é o desenvolvimento da nossa vida, enquanto encarnado nessa trajetória que a gente está falando. E as pedras, elas são as nossas dificuldades, os nossos problemas, os nossos sofrimentos, as nossas dores, que a gente chama de pedra, porque a gente às vezes diz que elas são muito grandes e que nós não temos força para movê-las ou para retirá-las. O nosso sofrimento às vezes parece demasiado. E aí a gente vai então para a segunda pergunta. Por que é que existem pedras no caminho? Se são sofrimentos, dificuldades, problemas, dores, por que que eles existem no nosso caminho? Talvez a gente já tenha feito essa pergunta, né, várias vezes. E às vezes a gente não consegue, às vezes, encontrar bem certa a resposta. Mas se a gente for pensar que o universo todo é harmonia e equilíbrio, e a tendência dele é sempre reequilibrar e reharmonizar, e que nós, muitas vezes, pelas nossas atitudes, pelo que nós falamos, pelo que nós emanamos através do pensamento, nós estamos causando algum desequilíbrio. Isso em virtude da falta de consciência daquilo que nós estamos fazendo, ou simplesmente da nossa ignorância, do nosso desconhecimento sobre as leis que nos regem. Às vezes a gente passa uma encarnação inteira sem saber o fundamento da vida, a necessidade da vida, o porquê nós estamos na vida, estamos aqui hoje. E aí, através desse desconhecimento, a gente vai criando problemas, desequilíbrios, e que através desse movimento do nosso universo, ele busca reharmonizar. Então, por que que existem as pedras, né? Basicamente por isso, por essa ação humana. Mesmo que às vezes a gente perceba coisas que a gente acha que não haja relação direta conosco, porque a nossa vida é muito mais longa do que essa, então a gente não consegue perceber dentro dessa encarnação a origem de algumas coisas. Esse não seria o maior problema, né? Se a gente pensar em tudo aquilo que o Evangelho nos fala, da questão da aceitação, de que cada um tem a cruz que precisa, e que cada cruz ou cada pedra, como se coloca, ela precisa ser trabalhada por cada um, a gente ultrapassaria isso de uma forma até suave. E a terceira pergunta, ele nos diz assim, quem colocou essas pedras no nosso caminho? Essas pedras grandes que nós não temos força, ou achamos que não temos força para movê-las. Porque nós temos uma tendência, nós seres humanos, nós temos uma tendência de buscar a resposta ou a culpa sempre no lado externo. Então, a gente busca que alguém faça por nós, alguém chegue ali com uma alavanca e libere o nosso caminho. A gente procura sempre, através dos outros, que eles resolvam os nossos problemas. Ou a gente culpa os outros pelos nossos problemas. Então, quem colocou as pedras no caminho? Alguns dizem assim, isso é coisa do diabo, do demônio. E a gente já falou aqui que o diabo e o demônio não existem. Então, se ele não existe, está descartado o diabo e o demônio. Aí, então, a gente, numa fé, às vezes um pouco irracional, a gente atribui tudo a Deus. Ah, foi Deus que colocou na minha vida tais e tais obstáculos. E a gente sabe também que Deus não está ali escrevendo ali o que, que vai ter na tua, na minha. Ele não está determinando. A lei do universo, ela é muito exata e, como foi dito, através do reequilíbrio, as coisas vão acontecendo. Bom, se não foi nem o diabo, nem Deus, e não foi o meu vizinho, sobrou para mim. Então a culpa é minha. Se existem pedras no meu caminho, a responsabilidade é minha. Fui eu que em algum momento coloquei aqueles obstáculos ali, criei aquelas dificuldades. Então, sabendo disso, a gente assume, ou tem que assumir, a responsabilidade de trabalhar essa dificuldade, esse problema. Quantas vezes nós nos deparamos na nossa vida, curta ainda, por problemas que a gente achava que eram enormes, que não tinham soluções, que a gente, se pudesse, teria escapado, fugido, de alguma maneira, mas que pelo encaminhamento, pelo caminho que a vida nos colocou, a gente teve que enfrentar eles, teve que encarar cada um desses problemas, dessas pedras de frente. E depois que resolvemos eles, a gente percebeu que não eram tão difíceis, não eram tão grandes. Que, na verdade, algumas situações, elas só pedem da gente atenção. Só pedem que a gente realmente se volte para elas e trabalhe cada uma delas. Então, tem uma frase que foi dita, e vários já escutaram, que nenhuma cruz é mais pesada do que se pode carregar. Se a gente acredita em Deus, se a gente acredita que Ele é bom e que Ele é justo, e aquele problema está para mim, é porque eu preciso encará-lo e resolvê-lo. Então, é a atitude que nós temos perante as coisas, elas são também libertadoras. O simples fato de nos posicionarmos de forma positiva. E a última pergunta, ela nos pergunta se existe um outro caminho mais suave. Bom, depois de tudo isso que a gente já disse, não tem como a gente se iludir. Não existe uma mágica que faça com que os problemas desapareçam. Não existe uma pessoa que chegue e faça um milagre e que a minha vida passe a ser tranquila, feliz, de uma forma ampla. Se Jesus, que era quem era, com toda a sua capacidade, nunca disse isso, ele dizia que ele não curava, quem curava era a fé da pessoa que estava procurando por ele, era o ato de buscar a cura, a vontade, o movimento interior que fazia com que as coisas acontecessem. Não seria para nós que haveria um caminho suave, eliminando todos os nossos problemas? A única maneira de tornar o caminho suave, não mudar o caminho, mas tornar ele suave, é através do trabalho, do estudo e da dedicação que cada um coloca em cima das suas coisas. Então, ao mesmo tempo que nos dá uma certa dificuldade, porque nós vamos ter que fazer, também nos dá a possibilidade de, eu posso, Eu consigo? Está na minha mão resolver as minhas dificuldades, semear o meu futuro, a minha estrada, o meu caminho, com flores ao invés de pedras, né? Então, com certeza nós já temos bastante flores no nosso caminho, não são só pedras. Não podemos ver só a questão negativa. Existem também muitas coisas boas que acontecem no nosso dia a dia, que nós estamos colhendo. Então, também são méritos.